certeza aliado. MC Guilherme, nunca se esquece, o bem prevalece. Vamos lá, moleque, quer curtir o rap? Então venha pra cá, Guilherme, MC e Gambé vai te ensinar. Então se liga só, não vai se esquecer, a dança é muito fácil, ensinamos a você. Yeah. Agora eu vou dançar, moleque tá ligado? Então chega pra cá, menino, seja aliado. Do anjo da rima, tá sempre por cima. Venha dançar que a gente te ensina. Agora graças a Deus, olha meu irmão, não tenha problema seu nem meu, aqui na paz, como é que é? Quero ver você dançar no estilo do Gambé, a mão pro alto, então vamos balançar. Com certeza mano, nós temos é que dançar, até o sol raiar, até o sol clarear. Com certeza meu irmão, eu não posso parar, eu não vou parar, e você também não para. Desse jeito meu irmão, a gente só abala. Guilherme MC, Gambé tá aqui. Vamos dançar, vamos nos divertir. Nos divertir. Nos divertir.